cianureta, sua veia femoral, no seu velório, nenhum amigo, cadê a imprensa? Só os dentes, pneu queimado de recompensa. Tem um perito mais graduado, te reconhece. Tentam juntar os seus pedaços no IML. Só arcada decifra, decifra nada. Como se todos os dentes saíram na coronhada. Apostou que no crime ia seguir carreira. Do velório, caixão lacrado e duas carpinteiras. Sem marcha fúnebre, sem honra, desmoralizado. Colocado como bandido no noticiário. Hoje o pai enterra os filhos, valores invertidos. Não chega aos 20 pratos. Tipo aperitivo, fico na dúvida sobre Darwin e a evolução. O ser humano evoluiu ou fez regressão? Lágrimas caem no chão. Caiu por terra seu castelo, percepção. Lágrimas caem no chão. Essa voz, seu império, afirma, afirma, e agora? Lágrimas caem no chão. Caiu por terra seu castelo, percepção. Lágrimas caem no chão. Desespero, angústia, cadê o fruto, e agora? Você foi presa fácil sem um afã de Bin Laden. Caiu como o Hussein na fuga do Iraque. Agora seu corpo molhado suporta a carga elétrica. 220 na uretra e ligação direta. Sucessível foi o trono de Don Corleone. Mas no DCCV não há méritos a seu nome. Meio a cinzas e lavas do pneu queimado. Um desafeto na guerra do tráfico é carbonizado. Seus fragmentos no IML, workshop do perito. Terá saída na tarjeta como desconhecido. Cortejo fúnebre sem fato é lua ou esquete. Levado a póstuma na batida do rap sem esquete. Sua ilusão te revelou o que você não soube, que não existe Hollywood atrás deste mundo podre. Não tem festival de Cannes, vida bandida é sem roteiro. É o vale sombrio da morte sem sinal do paradeiro. Sua porta com um trampo da hora, motivo de sua demora.